0-1-5-1, Alfa Victor Juliette. Correto, bata, relacionamento aqui da colagem, chama agora a torre 1-9-3, ajuste no 0-4, confirme PLB. Duas pessoas a bordo, estão voltando ao Alfa Victor Juliette. Sim, chama agora a torre para relacionamento aqui da colagem, Alfa Victor Juliette, bom voo. Chamar torre, Alfa Victor Juliette. 19-8, muito grato. Deu forte. Vou no meu pé. Ok, vamos lá no corredor forte, com meu pé. Controle, o Papa Romeo, Mike, Papa Lima. 1944, chame agora Recife, 12685, alterna 1254. Controle, Papa Romeo, Mike, Papa Lima. Papa Romeo, Mike, Papa Lima, informo que existe uma restrição no corredor Axé, ou deverá estar na altitude de Rio, no 1500 pés, ou fazer um contorno na área restrita, afastado 3 milhas do litoral. Positivo, senhor, está ciente da restrição, vai afastar pelo litoral 3 milhas, ok? Gente, Mike, Papa Lima. Lima Romeu Romeu, chame Centro Recife, 128-8, alterna 133-25. Recife agora, 128, alternando 133-25. É o Romeu Romeu, boa tarde. 721, autorizado a decolar, pista no zero, vento 180 graus, 129. 8. 6721. Da pista 90, saída da EL, transição Blast, transponder 5063, controle 198. Transição 93, correto, 07 ao portão, sem plano para pushback acionar. Vai reportar para o push acionar 63193. Tarde, papapá, Lima Romeu Romeu, acione identificação. Submantenha nível 380. Para 1150, que deram 97387. 721 decolou 57, chame controle 1198. 098, boa tarde, senhor. Boa tarde, bom voo. Controle de Salvador, muito boa tarde, objeto 6721, cruza 1400 pés. Confirme a aeronave? Confirmo, mestre. Webjet 6721, agora cruzando 2000. Webjet 6721, acione código 5560. Gol no meio. Chamou 5560, Web 6721. 11 horas, 38 milhas. Como postos, agora 210 para 380, 5 da. Webjet 6721, contato radar na decolagem. Suba para nível 310, sai da Momo, transição frote. 310, Momo frote, obrigado, senhor. Forte para ingresso, pista na 7. Papa Romeu, Mike Papa Lima, informa o tráfego na área restrita. É o caçador 06, mantendo 500 pés. É um helicóptero, aeronave de pequeno porte. O tráfego está a uma hora. Positivo, a uma hora, está ciente, Mike Papa Lima, não vai interferir, está 3 milhas afastado, senhor. Está visual com o tráfego? Negativo, visual. Caçador 06, informa o tráfego na posição de... Está afastado 2 milhas, mantendo 3 milhas afastado da área restrita. É o Mike Papa Lima, mantendo 500 pés. Bom, controle o objeto 6721, pode voar Aldo, senhor. Mantém o perfil da saída, WebJet 6721. Pessoal, vai manter o perfil da saída, 6721. Golfe Romeo Bravo, 3 minutos agora para o destino, já visual. Teste frequência livre para a coordenação Golfe Romeo Bravo. Obrigado, bom serviço, até a próxima. 4 0 milha, reassuma na 10. Controle Salvador, gol 675, boa tarde, 160 para o 750. 60, reporte nivelado. Gol no 675, acione identificação. Ficou. Girou 50, 675. 45 milhas para ideia, o serviço está terminado. Controle as 120, décima 1, informe civil. Gol no 396, bom posto. Gol 675, vai atingindo 150 e mantendo. Gol no 675, autorizado chegada a mar e desça para nível 050. 050 na mar, gol 675. Força aérea 5956, Recife. Papa Lima, informe destino de pouso. O destino é Praia do Forte, senhor. Vai fazer sobrevoo em Farol da Barra e retorna. Meu objeto 6731 vai cruzar uma centena para a frota, está presente? Autorizado, Salvador para Morro de São Paulo, 040. Decolada no 7, curva direita, perfil da EL, DCT. Código controle é 198, código padrão 01223, Quebec Serra. Quebec Serra, decolou no 7, curva direita, 040, com Morro de São Paulo. 0123, controle 198, pelo Quebec Serra. Conquista para Salvador, Embraer 121, ascendendo para nível 190. O indicativo da aeronave é o comportamento mais chave alfa, que deverá ser afastado de Conquista no QDR 110. Acionamento taxa de decolagem, chama agora a torre 198.3, ajuste 104. 104, ajuste agora o Quebec Serra, tem um bom voo. Obrigado, senhor. Centro Recife, ano 26.85, alterno, ano 25.45, web 6721. 2685-2545, obrigado, senhor. Guarulhos, 136 POB, tá 3193, táxi autorizado, Juliette, Alfa, para ingressar na Delta, chamar a torre em 1 no 8, decimal 3, ajuste agora 10 no 4, tem um ótimo voo. Ok, táxi, via Juliette, Alfa, antes da Delta, chama a torre 23, boa tarde, tá 3193. 10 de Conquista, ao cruzamento 170, hoje na sua demais, está passando mais de chave alfa, após cruzamento com nível 160, e agora contato radar. Controle, boa tarde, Bravo XP Foxtrot. Bravo XP Foxtrot, mantém-se em condições visuais, corrida forte. Vai se afastar 20 milhas, confirme. Afirmativo, Bravo XP Foxtrot. Chi. No 675, dessa via chegada Mari para 2000 pés, altímetro 1014, autorizado ILS X-Way da pista no 0 sem o glide, reporte estabilizado no curso localizador. Pois sim, descendo 2014, reportado estabilizado ILS X-Way, 675. Força aérea 2000, receba. Prossiga, Mike Papa Lima. Tem a nível 250, chame receita agora, frequência 12685, alterne 12540. Prossiga, Mike Papa Lima. Papa Lima, prossiga para o controle. Solo Salvador, boa tarde. Webjet 6703, ciente, informação Whisky. Autorização de tráfego via 340 Brasília. 340 para Brasília, será coordenado Web 6703. Prepare e gole a fita. É, confirme a saída, por favor. Gole o fito. Gole o fito. Obrigado, na sua escuta, Webjet 6703. Rádio Pirata, na região, está no retorno para Serra Juliette, November Yankee. Sente, Mike Papa Lima, mantém-se afastado 3 milhas do litoral, informa o tráfego que está na área restrita ao caçador 06, mantendo 500 pés. O tráfego está na posição de 9 horas, está a 3 milhas. Positivo, senhor, está só o tráfego, vai manter afastado 3 milhas. Salvador, tá 3193, próxima Delta. São 3193, autorizado alinhar e manter, cabeceira 10, deslocado a 1.300 metros. Autorizado alinhar e manter, pista 10, cabeceira deslocada, tá 3193. Juliette, estou confirmando, após decolar tem condições de cruzar no trecho intermediário, a pista 1028. Sente. Controle, caçador 06. Prossiga para o controle, caçador 06. 06, mantendo o corredor axé a baixa altura, vai interceptar novo comboio no farol de Capuã e retorna para o centro de conversões, acompanhado o comboio. Confirme, caçador 06, prossegue para pouso ou vai para o farol de Itapuã e retorna? Mantém a rota axé, o caçador 06. Vai até o farol de Itapuã e retorna novamente para a restrita, o caçador 06. Afirmativo. Senshi, mantendo a minha escuta, mantenha-se até o farol de Itapuã, reporte para o regresso, caçador 06. CR 06. Lima Romeu Romeu, informação de tráfego, 11 horas, 55 milhas, rumo posto, mantém 370. Mas Papa Lima está avisado com o tráfego do caçador 06 que está na proa do farol de Itapuã. Eu não visual mais, senhor, já superou o tráfego. Informação de tráfego, 11 horas, 5,2 milhas. Caçador 06 informa o tráfego que está mantendo afastado 3 milhas da proa do litoral. É uma aeronave de pequeno porte, mantendo 500 pés. Um helicóptero. Ciente, caçador 06. 703, copia. torre, 18, decimal 3. 183 com a torre, 375, obrigado. 703, autorizado Salvador, Brasília, 340, aerovia, UPZ 197. Decolado no zero, curva direita, subida Gola e transição Ofito. Código 5103, frequência do controle 199, decimal 8. Autorizado Brasília, nível 340, APZ 17, decola pista 10, curva direita, Gole Ofito, transponder 5103, controle 119, decimal 8, WebJet 6703. 198, Web 6703, correto. Porta 13 remota, 13, chamando para pushback acionamento. Positivo, chamarei para pushback acionamento, WebJet 6703. 23, muito grato. Controle Salvador, boa tarde, 3193 da TAM, vai cruzar 2000 na subida. 3193, contato radar na decolagem, suba para nível 360, saída da El, transição Blaze. 360 da El Blaze, 3193. Desce sobre Itapuã, aguardando para o cruzamento do campo. Positivo, vai se manter sobre o farol de Itapuã então, Mike Papalima. Portão 01, correto? No sede, interferência, Alfabeto Juliette. Alfabeto Juliette, acione código 01151. Está fazendo voo local. Acionado, Alfabeto Juliette. Informo que não estou recebendo seu modo Charlie. Pela rádio, estimando todas 183. Sem mais traço, bem informado. Agora estou recebendo, Alfabeto Juliette. Mantenha-se em condições visuais, no meu pé, vai ingressar corredor forte. Ah, vai se afastar 20 milhas, Alfabeto Juliette. O nome é Pérez, é corredor forte, Alfabeto Juliette. Alfabeto Juliette informa o tráfego que está na posição de 1 hora, está afastado 9 milhas, é o Bravo XC Foxtrot. É, o Alfabeto Juliette prossegue para o mesmo setor, solicita então 1.500 pés. Aguarde para a sessão, Alfabeto Gilete. Aguardando. Positivo, autorizado o cruzamento da 17, ou Mike Papalima? Negativo, ingressará na perna do vento da... Perna contra o vento da 10, senhor. Aguardando para o cruzamento. Positivo, perna contra o vento da 10, ou Mike Papalima? Da 9632, mantenha 410, recife, 12085, alterne 12545. Pode voar pro de Blaze, 3193. Mantenha o perfil da saída, tá 3193. 93. 80. Campo reporte livrando o eixo da 10028. Positivo, o Mike Papalhão reportará. Google Serra Mike, acione identificação. Papa Romeu, Google Serra Mike, contato no radar, 40 milhas ao eixo. Porto Seguro, cruzar 160 para 280, vigilância. Gol 675, livrando a pista. Bota. No 675, da Gol, prossiga táxi Alfa Juliette 06, portão. Alfa Juliette, portão 06, Gol 675. Problema de Sierra clear to take off runway 17, wind 200 degrees, 12 knots. Veja atenção, o Bravo é que você for. 5489, demonstração do conhecimento do centro de formar. Faça a escuta da Rádio. O Alfa Vitor Juliette, então, pretende bater um no meu pé, senhor. Sim, Alfa Vitor Juliette. Marco Palima, chame controle. 119.8. 19.8, muito grato, Mike Papalima. 400, chama o Tênis Brasil agora, 1-2000. Controle, o Papá Romeu, Mike Papalima. Mike Papalima, mantém-se em condições visuais, 500 pés, ingresso corredor forte. Informa o tráfego na posição de 12 horas, mantendo pro do litoral, está a 4 milhas, é o Alfa Vitor Juliette. Positivo, avião Alfa Vitor Juliette na proposta, o Mike Papalima. O 3193, chame Centro Recife, 128.8, alterno no 33.25. 388 do 3325, 3193. Alô, Departure Control, Kilo Quebec Serra. Quebec Serra, contato radar na decolagem, suba. Quebec Serra, prossiga. Alô, Departure, Kilo Quebec Serra. Airborne 107, Bell Departure. Quebec Serra, radio contact in departure, climb flight level 040, dial departure. Dial departure, climb to 040. Last! Agora a cópia do azul. Tá lá na escuta, cara. Azul 4065, copia. Prossega. Salvador Campinas 360, aerovia Peruí 58. Equador 10, curva direita, subida Gole, transição Gonza. Código 5106, frequência do controle 119.8. Azul 4065, autorizado Salvador para Campinas, nível 360, decola da 10, curva direita, Gole Gonza. Transponder 5106, controle 119.8. Correto, azul 406909 é o portão, chame plano para o pushback, Sinar. Estamos prontos para push, Sinar. E para o táxi, o azul 4065. Vim levantar para o táxi, 4065. 649, copia. E o 649. Salvador Ilhéus, 240 autorizado, decola da 10, curva direita, subida da El, transição Coral, o código 5110, frequência do controle 119.8. Salvador Ilhéus, 240, decola da 10, curva direita, saída da El, transição Coral, transponder 5110 e controle 19.8, bom, 649. Correto. Portão 01, chama, parece na minha, chame pronto para o push e acionar. Porta, o meu para o outro lado. Ciente, girador. Firme. Clear the flight directing Serra November, papá. direct aí, papá. Azul 4065, autonomia 430, alterna com fins 108, a bordo. 4065, táxi autorizado, Juliette Alfa. Para ingressar na Delta, chamar a torre 1 no 8 decimal 3. O ajuste agora 1014. Tenha um ótimo voo e um bom final de semana. Gente, Juliette Alfa, para ingressar na Delta 183. Obrigado, bom fim de semana. Solo, objeto 6703, na remota 13, autorização de pushback acionamento. Observe, a aeronave da Azul irá passar retaguarda após correndo equipe solo para iniciar o seu pushback. E acionamento e reporte táxi. Continue, observar a aeronave da Azul, coordenar com o pessoal de pátio e chamar para o táxi, objeto 6703. Papalima, informa que está visual com a aeronave sentido oposto. Mike, Papalima. Papalima, tráfego adicional. Está na posição de 12 horas. Uma milha, mesmo rumo, mantendo no meu país. É um Cessna 150. Positivo, senhor. Está visual. Verde 045, Kilo Quebec Serra. 045, tá. Mike Papa Lima, informa o tráfego na posição de 12 horas, 2 milhas, rumo oposto, mantendo 1.500 pés, é um Cessna 150. Positivo, Mike Papa Lima. Vitor Gillette, informa o tráfego na posição de...